330 meia final, pode travar. Boa noite, avistado, livre pouso na 10, o altímetro no 0, no 3, o vento 120 graus com 8 nós. 3600 no solo 04, ao livrar à direita, prossiga na Alfa e Juliette para o portão 9. Alfa, Juliette 9, na segunda, sei lá, 3600. Torre Salvador, boa noite, Web 5809, passando externo baixado e travado. 5809, boa noite, o Kenegal no 013, aguarde pista livre, por favor. Aguardando a pista livre, 5809. Agora sim, pista livre, autorizado pouso na 10, vento 130 graus com 8 nós. Livre pouso na 10, 5809. 5809, seu solo ao 08, Olivrara à direita, taxi via Alfa e Kilo para o pátio 3, atento ao balizador na pátio 3. Alfa e Kilo, pátio 3, 5809. Salvador, boa noite, Epic Galo, Zido, Tio Zido, é bem, Delta 1-1, é bem, confirmation. Bravo, request clearance to Lima Papa Papa Tango, request level 370, request to Booker Department. Ok, Roger, Portugal 020, you are clear to Lima Papa Papa Tango. Lisbon, flight level 370, initially via Upper Zulu 10 and up to Natal, and after that you'll fly in accordance to presented flight plan route. Take off runway 10, left turn to Puka departure and Zipa transition, transponder 5457, and departure control 120.80, right back please. Okay, clear to Lisboa, flight level 370, upper Zulu 10 until Natal, then flight plan route to destination, departure runway 10, left side, book a departure, depart transition, transform 5457, and the departure frequency 10.8, Portugal 020, muito obrigado. Air Portugal 020, your readback is correct, call me when ready for pushback and startup. Okay, we'll go, obrigado. Down to the present data. Salvador, boa noite, da 3052, a passar externo, baixar travado, pista 190. Boa noite, tráfego já avistado, autorizado pouso na pista 10, o vento 120 graus com 5 nós. Pouso na pista 10, tá? 3052, bem na minha posição agora, tem uma festa embaixo aqui, estão com laser pra cima. Sim,